A realeza, o piseiro apaixonado. Você me teve nas mãos, mas me trocou. Espessou o nosso amor, ainda pisou no coração que te amou. Você apostou tudo no primeiro que achou, e no segundo que cê percebeu que na sua cama só encaixa um, e esse alguém sou eu. Pena que já me perdeu. Dorme aí com Deus, porque comigo cê não dorme mais. Trocou de cama e cama e agora quer voltar atrás. Dorme aí com Deus, porque comigo cê não dorme. É cedo pra dizer que pra gente é tarde demais. Portal do La Rocha. Você apostou tudo no primeiro que achou, e no segundo que cê percebeu que na sua cama só encaixa um, e esse alguém é tarde demais.